Amanhã vai acontecer uma coisa muito importante e vai acontecer aqui, ó. Mais uma? Uma! Muito importante amanhã aqui na Tobias Barreto FM, não esqueçam! Amanhã tem frente a frente com Tonho Nery, o secretário do povo. Amanhã tem frente a frente com Tonho Nery e presta atenção, né? Foi convidado para participar do programa amanhã o senhor José Lopes, o popular Lobo, e também o ex-prefeito Esdras Valeriano. Esdras? É, foi convidado. Já tem gente que está querendo participar, já começar de hoje, você acredita? Está em linha conosco. Ai, e nesse mesmo ritmo democrático de fazer, o Lobo está em linha conosco, eu não sei se ele quer. Que coisa boa. Podemos colocar aqui no ar nesse momento, vamos dar uma boa tarde, eu vou lhe pedir licença também, Nery. É, se você quiser aguardar na linha também para poder interagir, já que essa emissora é assim. Michel, qualquer dúvida, eu vou precisar sair, porque você sabe, eu só queria terminar. Porque amanhã, além dessa participação do José Lopes, mas qualquer dúvida é só me ligar de volta. E amanhã vai ter todo o espaço para vocês também intervirem. Mas... Pois não, senhor José Lopes, o Lobo, né? Boa tarde. Boa tarde, Michel. Tem que ser assim, não poderia ser diferente, né? Não, então, nós temos esse regime, você está vendo como então, as coisas acontecem. Alguém me ligou, olha, Lopes, falava que você foi convidado para participar do programa amanhã. Eu não fui convidado de até agora, Michel. Como é, Lopes? Alguém me convidou aí, foi? Não foi convidado? Alguém me convidou aí para participar do programa? Sim, Antônio Neve não me convidou não para participar do programa amanhã. Não, tô sabendo agora que alguém me ligou dizendo que eu fui convidado. Pronto, então vamos tentar saber como foi isso aí. Ninguém me convidou não. Você não recebeu nenhuma mensagem, nenhum convite, Lopes? Nada. Nada? É para participar amanhã, é? É para participar amanhã do programa Frente a Frente com Antônio Neve. Mas falar sobre o quê? Você fica à vontade para participar, fazer suas participações. Eu prefiro assim, é que marcar para da manhã a 8. Oi. De amanhã a 8? Eu prefiro assim, marcar, em vez de da minha participação amanhã, de amanhã a 8. Você não tem essa... Você não teria essa disponibilidade? Eu prefiro fazer um debate sobre o cenário político atual. É isso que me interessa. Fora isso, eu não tenho interesse em participar, não, entendeu? Porque eu não sou candidato a nada. Uhum. Eu queria fazer uma participação partidária sobre o cenário político atual. Você pode participar da forma que você quiser, Lopes. É aberto o espaço, entendeu? Eu prefiro marcar um dia específico para isso. Se puder, desse sábado agora. A outra, seria bom, se fosse possível. Olha, Lopes, pelo que eu conheço do programa Frente a Frente com o Tonho Nery, eu acredito que você também está acompanhando a forma de fazer o programa. Lá pode ser de amanhã 8, de amanhã 15, de amanhã 30, domingo. Não, domingo. Eu não quero saber de chacota, de ironia, não. Eu estou falando sério. Mas eu não estou brincando também, não. Lopes, eu não estou brincando. Se essa verdade incomoda você, problema seu. Se essa verdade lhe incomoda, Lopes, é problema seu. Agora a verdade é essa, que você não aguenta. Você não aguenta, deixa eu lhe dizer. É saber que você pode participar agora, amanhã, daqui a 30 dias. Eu tenho interesse em participar agora, eu tenho interesse em participar. Quando você quiser, Lopes. Nesse sábado que vem, a outro. É. Se vier pra vocês, eu participarei com prazer. Agora eu não vou participar. A gente tem sempre prazer também. Uma hora sem saber o que vai ser discutido, o assunto me interessa. Você tá me entendendo? Eu tô entendendo. Eu estou sendo claro para você? Totalmente. Então, é isso. Eu tô lhe dizendo que lá você participa sem ironia. Eu tô lhe dizendo, você participa amanhã, daqui a 15, daqui a 30. Você tá começando no rádio agora? Oi. Calma, pai. Olha, e ele está argumentando também. Estamos aprendendo, tanto eu com você. Vai devagar. Por quê? Onde é que eu tô indo rápido, Lopes? Eu só tô dizendo o seguinte. Sim. Eu não recebi nenhum convite. Alô? Oi, boa tarde, pronto, agora sim. Boa tarde. Pois não. É Michel, é? Isso. Alô? Oi, sou eu, Michel, você está no ar. Ô, Michel, parabéns, meu filho, pra você e pra Tenner. Isso é que faz programa é assim. E manda esse homem vender charinha, que é o melhor que ele faz, que ele tá sabendo o que vai falar, o que vai fazer. Parabéns pra vocês, pegos. Vocês estão de parabéns dessa rádio. viu? Essa rádio veio na hora certa. O povo estava precisando disso, de ouvir a verdade, não as mentiras que saem do outro lado. Era só isso que eu queria lhe dizer, meu filho, que dê força a você, a Tão Neres e ao medo do povo.